to now 208. Thank you, bye-bye. Departure, good evening, 35393. 208, boa noite. Subida para 3.10, após 2.000, totalizado para o Dijano, 4, Jamo, 4.482. Jamo, G-A-N-O. Delta Foster, good evening, Gol 90250, passing 1500, level 370. Altitude level 370, Fuga de Foster, Gol 90250. Controle 208. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, passando 2000 pés, subindo 340. Subindo 340, saída da El, Azul 5001. Answer. Antônio Salvador, bom dia, Rio 5972. Muito obrigado, bom serviço. Controle ao Rio 9810. Deixa para zero, Rio 9810.